Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Boa noite, Marquinho. Boa noite. Querido, uma pergunta, eu já te fiz outra vez no ar, já isso, mas é só uma pergunta, é quase pseudo-filosófica, tá? Mas afinal é boa tarde ou boa noite? É o que eu quero que seja, como eu acho. Não, que... eu não tô te testando, eu realmente não sei. Não, é boa noite. Para mim, passou das 18 horas, já é noite. Tá, já... Agora são exatamente 18:50 segundos, então tá, já passou. Então, boa noite, então. É, tanto que, descambando para o lado da legislação penal, você só pode entrar dentro de uma casa até as 18 horas, mesmo com mandado judicial. E, ah, é? É, e desse não no dia seguinte, após as 6 da manhã. Entendi. E como o código diz que à noite a casa é inviolável, claro, mesmo comandado, então já enquadra, obviamente, passa a ser noite. Um segundo já enquadra como... É, e hoje é um dia muito triste para todos nós, por causa da morte da Zildete Montiel. Morreu essa madrugada de coronavírus. E também um outro grande e querido amigo, Renato Barros, que era o líder do Renato e seus Bluecaps, também se foi agora à tarde. Uau, eu não tinha te falado, mas questão de um mês e meio, eu entrei em contato com um dos integrantes lá e me passou o telefone dele, eu tentei uns contatos, não consegui, ele se foi, então agora se também, foi. Né? Agora tipo, à tarde. Ele agora à tarde. Uau. Bom, seu convidado já está na linha, vamos tocar uma musiquinha primeiro? Tá, querido, obrigado pela intro. Assim, ó, é o seguinte, gente, o nosso convidado de hoje, uma honra de poder falar com ele, ele nasceu em Pernambuco, o nome dele é Fred Falcão, ele é compositor, assim, gente, eu vou fazer um briefing aqui, uma breve... E grande compositor, viu? Porque eu já andei xeretiano por aí, grande compositor, viu? Isso, é uma breve bio, mas vocês vão ficar cansados, tanto que eu vou ter que... que é muita coisa, e olha que eu já tinha que resumir muito. Mas vamos lá, como o João falou, mega compositor, ele é arranjador, letrista, produtor musical, pianista, acordeonista, violonista, cantor, e às vezes também modelo fotográfico, sim, vou... confrontá-lo sobre isso, que eu me lembro propaganda de revista, ele eu me lembro o produto, eu sei que era alguma coisa a ver com caminhoneiro e ele posando de caminhoneiro. É o nosso Todd Rundgren. Isso. É o nosso Todd Rundgren. Mas só um pouquinho. Então vamos lá. Um dos fundadores da Bossa Nova, ele começou a vida profissional na década de 50 e desde então não parou mais. Tocou com gente do naipe de Luiz Essa, João Donato, Baden Powell, Raul de Souza, Aldir Blanc e outros. Quem que o Brasil ouviu interpretar criações dele? Vamos lá, alguns, né? Os Cariocas, Tuca, Maísa, Golden Boys, a gente já entrevistou, né? Simonal, Atuzzi, Beth Carvalho, Lene Andrade, a gente também entrevistou, Vanderléia. É dele, por exemplo, o sucesso Namorada, uma canção que eu idolatro, que eu adoro, interpretada pelo Antônio Marcos Vanusa. Fantástica. Pois é, fantástico. E já nos anos 2000, ele lançou os trabalhos Voando na Canção, Nas Asas dos Bordões e Premonições. Em 2019, Denilson Monteiro, que a gente entrevistou há uns três anos, o Denilson, né, que é famoso por biografias como do Carlos Imperial, Cartola, Ronaldo Buscli, escreveu biografia sobre o nosso convidado. Sim, Invadindo o Ensaio com Fred Falcão. Então, assim... Esse menino tem futuro, Rogério. Esse menino tem futuro. Muito criança, mas tem futuro. 18 anos de idade já mereceu uma biografia. É. Mas, assim, essa biografia foi lançada, está extremamente elogiadíssima pela crítica, e esse ano ele está para lançar três CDs, quer dizer, ele não para quieto mesmo, e parar de embromar aqui, já tem gente me escrevendo dizendo, cala a boca e passa pro que interessa. Então, Fred Falcão, muito obrigado por falar com a gente hoje. Boa noite, Marco Antônio, muito obrigado pelas palavras elogiosas, muito boa obrigado noite. ao João também, pela comparação com a minha foto de caminhoneiro, e... Essa foi minha. Como vocês inicialmente confabularam, eu, inclusive, como advogado, eu posso dizer que o João está certo. Então, meu boa noite aos ouvintes da Rádio Showtime. Querido, uma honra falar contigo. Só vou te pedir, assim, a conexão está bem longe, assim, fala um pouco mais alto, se puder, tá berre e atrapalha os vizinhos, tá? Ah, tá bem. Eu já estou com a boca colada no fone. Ok, ok. Qualquer coisa, João, se puder, eu não sei se dá para dar um aumento aí, João. Eu não sei. Dá aí, Rogério. Por favor. O Rogério vai ligar novamente para ele, tá ligado, Marco Antônio. Tá. Tudo bem. Quanto a isso, nós vamos falando mal do Renzo Mora. A gente já te liga então, querido. Nós vamos falando mal do Renzo Mora aqui. Para, João. Para. E João, como é que tá o clima aí? Calor. É mesmo? Aqui tá friozinho hoje. Não, calor. Aqui deve estar uns 20 graus no máximo. Né? Aí tá calorzão, né? Tá, aqui tá. E choveu nessa madrugada ou não? Nada. Nada, nada, nada. Aqui choveu nada. Aqui tava ameaçando chover. E você, segunda-feira, vai estar conosco, né? Porque é muito difícil aguentar o Renzo Mora. Ele fica todo cheio de querequequê quando você não está. Ele põe as asinhas de fora. Eu sou obrigado a cortar as asas dele, que nem daquelas galinhas que gostam de voar para fora do galinheiro. Tá? E ele já voltou? Espera aí que está voltando. Tá voltando. É, meu amigo, o Renzo... O Renato, então, foi hoje a Zildete, foi nessa madrugada, é? Nessa madrugada, a Zildete. Nossa, eu mandei e-mail pra ela, não falo muitos dias, deve fazer tipo um mês, e pra ele tipo um mês e meio, pra ver lance de entrevista, né? Então eu falei com um dos integrantes, mas eu obviamente queria, tava tentando falar com o líder, que tá obviamente desde o início, né? E daí tava esperando algum contato, alguma coisa. Nossa. E aí, voltou? Pera aí que o Rogério tá acertando. Voltou, Rogerinho? Vai ter... Tá no ar já? Tá bom. Ainda não, peraí. Tô com medo de ele não ter desligado. Peraí que o Rogério tá ligando. Não, o Rogério falou com ele agora. Tá ligando. Para um outro número que acho que ele passou pro Rogério. Tá. Eu pedi dois números, tem um fixo e um celular. Como que a gente vai no fixo? Agora, você viu a diferença ontem do Renzo Mora no Skype, né? Só que fica um pouco, às vezes, fica o lance de voz de... um pouquinho, fica às vezes aquela voz meio parece estar dentro de um copo, né? Não sei se era... Eu quero que ele esteja... Mas a voz dele é sensual sempre, né? Pra você, pra mim ela serve pra narrar filme de terror. Cara, não sacaneja. Porra, meu. Ele pode fazer aquela franquia do Jason, Sexta-feira 13. Só que o Jason não falava, acho que tá querendo falar, na verdade, do Fred Krueger, né? Fred Krueger, isso, brinquedo assassino. Pra dar pesadelo e tudo mais. Exatamente, você já pensou, Kate Bush cantando, aquela negra enorme entrando no seu quarto e o Renzo narrando? Ah, sim, a Grace Jones, como já te falei, né? E o Renzo narrando? Oh, meu, para. Não tem quem aguente, Marco Antônio. É uma coisa assustadora. Conseguiu, Rogério? Espera aí que o Rogério está fazendo... Ou então a gente tenta de novo. Qualquer coisa eu escrevo aqui para ele, né? Que é para tentar no celular de novo, né? Se me falem aí. O Rogério está ligando no celular. Tá. Está ligando no celular dele. Porque ele primeiro tinha dito desde o início que o melhor realmente era o fixo, né? Eu sempre tento pedir o fixo, né? Porque normalmente a conexão é... sabe muito melhor que eu, muitas vezes a conexão é bem melhor. Sim. Pois é. Então... A não ser que seja o Renzo Mora. Agora, eu estou impressionado com o seguinte, no Escape, ele não é surdo, desgraçado, ele ouve tudo. João, no telefone ele não ouve nada, no Skype ele ouve tudo. Impressionante, viu? É que tá aparecendo o rostinho também. Só que dizem que a conexão, quando é tipo por Skype, se a pessoa faz com imagem, supostamente perde a qualidade de áudio. Então... A nossa aqui aguenta o tranco, porque para deixar muita gente emputecida, nós temos 1 tera de velocidade de download e 1 tera de upload. Tá. Então... Desculpa, tera obviamente é uma medida de... É mais que 300 mega, 500 mega... pra frente, 1 tera é muito mega, é muito mega. Que eu tenho que avisar aqui pra ele, querido? Não, o Rogério tá falando com ele. Tá. Pra você ter uma ideia, você baixa um filme de 2 horas em 4, 5 segundos. Não, sim, eu sei, por exemplo, em conexão de telefone, 120 megas é bastante, quer dizer que aí tem mais de 300, então, é? 1 tera é muito mais. Nenhum dos dois, Rogério? Não, tá, ele disse que tava carregando. Ele está ligando o celular. Ele está carregando dele, ele deve estar ligando na tomada. Tá. Ele é da onde? Olha, é do Rio de Janeiro. É, eu sabia, então, no não Rio... Era, não era pra estar tão... Mas você que pensa, no Rio de Janeiro é tudo devagar, calma. Apesar de que com o lance de muita gente em casa, né, as conexões têm piorado. Eu estava bem preocupado esses dias, porque a minha conexão muito, muito ruim. E daí eu acho que eu até te comentei ontem que eu troquei, dei para 120 megas. Você me falou. Me avisaram que nos últimos tempos não vai ficar tão bom ainda, porque o pessoal está usando tudo, né? Agora, você foi roubado durante muito tempo, né? Pois é. 15 megas, mas é aqueles pacotes, né? E o pacote fica ultrapassado e daqui a pouco o cara se não tá por... Né? E eles não ficam tá... quietinhos, claro, ninguém te avisa, claro, absolutamente claro. Nada. E não preciso te dizer que para eu pedir para eles, para eu mudar o plano, tô falando sério, 2h20 chorando no telefone, implorando, né? Porque só de musiquinha, de sintetizador vagabundo que me colocar para esperar... Net vai... ou vivo? Net. Não, você... quero fazer propaganda, que não, que a é net, propaganda negativa. A net é um lixo. Que é propaganda, né? A net é um lixo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem uma palavrinha mágica quando eles começam a te enrolar e alguém volta. Me transfere pro cancelamento. Meu amigo, cancelamento. Em 5 minutos está resolvido o problema. E a net tem um problema muito sério. A Vivo, por exemplo, se você tiver 300 mega, ele te dá 300 mega de download e 150 de upload. Se você tiver 120 ou 140 megas de download da net, eles vão te dar no máximo 15 de upload. Sim, tem um lance dos 40%, né? Que... Não, não é por isso, eles não têm tecnologia ainda para dar. Eles não têm a tecnologia que a Vivo tem. Já voltou, Marco Antônio? Tá, que bom. Falcão? Tá, oi. Oi, tá bem melhor agora, Falcão. Tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bom. Tá, então, querido, assim, ó. Eu estava falando, obviamente, um pouco da tua, uma micro versão da tua biografia. Fala um pouquinho, querido, eu sei que, obviamente, nasceste em Pernambuco, né? Mas a tua infância, com que idade fosse já para o Rio de Janeiro? Eu devo ter vindo para o Rio tipo 7 anos, é como aquela música diz, peguei um Itra no norte e fui para o Rio morar, e vim para o Rio morar, assim fiz eu. Tá, então 7 anos já estava lá, então quer dizer, não lembra, não tens então muita coisa para citar, tipo assim, do teu crescimento em Pernambuco, né? Tipo, tenho sim. Fala um pouco, querido, disso. Olha, eu que considero que eu nasci, eu vim cantando na barriga de minha mãe, e a minha família toda de Recife, toda pernambucana, a minha mãe estudava piano, né? Já em Pernambuco. Então eu escutava ela fazia aqueles vocalizos, joia, bombom, joia. Aí ia subindo de meio e meio tom e eu ficava, eu me emprenhava com aquilo, né? E com uns 4 ou 5 anos eu comecei a cantar e escutava Cego de Feira, os cantadores, meu amigo, venha cá, eu vou vir aqui no Rio, eu vou dizer o martelo agalopado. Aí vinha o concerto, tabadão. E a mudança de vocês pro Rio, tá? Foi numa boa, assim? Quer dizer, te adaptaste logo? Como é que foi? Eu sempre muito comunicativo, né? Uhum. E, jura? Jura que é comunicativo? Hein? Juras que é comunicativo? juro. Tá. É, acho que com uma alegria que eu já vim de fábrica, com essa alegria, né? Eu cheguei aqui bem e logo fiz muito boas amizades, né? E com a minha mãe, ela com 12 anos, ela me deu um acordeon Homer, e um acordeon alemão, com trema. Uhum. E aí eu comecei a tocar e eu me lembro que eu me tornei muito amigo logo de cara do Elmir Deodato, que também tocava. Ah, grande Elmir Deodato, sim. Exato. E ele vinha muito na minha casa. E também do Oscar Castro Neves. Claro, também, eu conheci lá em Los Angeles o Oscar Castro Neves. Conheci, exato, falecido, o falecido. Então, eu acho que eu nasci em berço de ouro musical. Perfeito. E querido, assim, ó, eu sei que te formaste em direito, né? Foi. Eu gostaria de saber o seguinte, isso foi meio pressão da família que estava meio, sei lá, vamos dizer, vou chutar aqui, desesperada, por daqui a pouco, pô, que esse guri vai fazer da vida, aquele papo que a gente conhece, ou realmente achavas que era só um hobby para ti a música e estavas pensando realmente assim, vou ser, seguir essa carreira de advogado, vou ser um doutor, como dizem aí. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, eu não reconheço, na biografia minha que você falou do Denilson, aliás, muito bem escrita, o grande Denilson Monteiro, eu fui órfão de pai muito cedo. Eu nasci há 20 anos, aí me vem o Seixas na cabeça, mas eu já nasci órfão, porque isso está na biografia, porque com 20 dias de nascido eu, meu pai morreu com 23 anos, veja, um garoto, e minha mãe enviuvou com 19 e teve somente de casada 11 meses, então eu nasci sob o signo de uma tragédia, não grega, porque foi ambientada em Recife há 70 anos atrás, né? Sim, sim. Mas eu tive logo esse handicap na manjedoura familiar. Eu tive que imaginar cerebrinamente a figura do meu pai. E a minha mãe foi pai, né? Porque foi pai e mãe ao mesmo tempo. Então eu tive que, como se diz naquela época, eu tive que ser arrimo de família. E como havia só três opções na minha época, era engenheiro, eu não gostava muito de matemática. Sim. Mas posteriormente eu descobri que eu sou um grande matemático pelas músicas que eu faço, porque é matemática pela pura, métrica, né? Eu só não gostava do professor, porque o professor faz a matéria. E a professora era carrasca, danada, ela via que eu era um menino sensível. Então ela me cutucava bastante. Bom, então, medicina eu não gosto de ver sangue. Sobrou direito naquela época, porque eu gostava de línguas, eu gostava de falar, claro. E eu fui gago completamente. Eu me dizia um advogado. É mesmo? Querido, assim, ó. Mas, ô Falcão, você podia, tinha uma outra também que você podia escolher, você podia ser padre. É verdade. Boa, João. Gostou, né? Você podia ser padre. Claro, era uma das opções que eram impostas pelas famílias daquela época, correto? Ô, Marco Antônio, você sabe que eu fiz direito por imposição do meu pai, porque meu pai era desembargador. Meus tios maravilha, desembargadores, maravilha, meus primos desembargadores. Só que tem um detalhe, quando eu me formei, eu entreguei o diploma para ele e falei, você tá feliz? Ele falou, estou. Eu falei, agora eu vou fazer jornalismo. Mas, João, infelizmente, João, eu não pude fazer isso porque eu fui arrimo de família. Então, claro, eu tive que trabalhar muito cedo para ajudar a minha mãe. Não é? Eu morei em casa de parentes, nunca passei necessidade, mas na casa de parentes tinha aquela de a minha mãe de dizia, escuta, o bifão, você só olha, flerta com ele, mas deixa o bifão para a dona da casa. Claro. Embora a dona da casa fosse minha tia, mas eu fui criado já assim. E então, por causa disso, eu não tive outra saída a não ser mergulhar no direito e me formar, onde fui primeiro aluno, que a minha biografia também diz. Parabéns. Isso, não é? Ah, tá, nossa. Tá, e querido, assim, ó, a gente vai, obviamente, mais pro final falar da biografia, né? Mas, assim, me conta um pouquinho, assim, porque és um dos fundadores, dá pra dizer, um dos pioneiros da Bossa Nova. Sou, e também estivestes bem próximo, quer dizer, acompanhastes o surgimento no Brasil do movimento do rock. Fala um pouquinho, vamos pro partes, fala um pouquinho de como é que a Bossa Nova entrou na tua vida, fala um pouquinho já que estavas assim, bem ali, diríamos assim, no olho do furacão musical. Exatamente, foi uma excelente pergunta, porque me possibilita eu me espalhar num assunto que eu adoro. Foi o seguinte, eu paralelamente, na minha adolescência, eu conheci Maurício Ayrhorn, grande, o gênio, de quem eu sou amigo há 55 anos. Quer dizer, é uma existência. Muita gente não dura isso, né? Claro. Ainda mais com a pandemia, é difícil. Isso. Mas eu sei que é o seguinte, eu me tornei unha e carne com o Maurício e com ele montei um conjunto, um quarteto, ele de gaita, eu tocava acordeon e era muito influenciado por Art Van Damme. Um grande acordeonista, né? Sim. Aí eu também conheci Durval Ferreira, paralelamente, que foi o primeiro cara que eu vi nas mãos uma Gibson, ele tocando uma Gibson. Mas o Durval não era moderno, a gente já era. Eu e Maurício éramos modernos. Então nós entortamos a cabeça do Durval com o jazz e com a bossa nova. E formamos um quarteto. E o baixista era um dos irmãos Marinho, Luiz Marinho, que é a família Marinho, uhum. Quem é mais antigo sabe que é uma família musical. Sim. Aí nós tocávamos nos boates, nas boates, nos bares e nos bailes da vida. É como diz o Milton Nascimento, sim. Né? O músico vai onde o espectador está. Em troca de pão. É claro. Tá, mas querido, diz uma coisinha assim, com a pandemia, mas, né? Não, mas só uma coisinha, o nome Bossa Nova não existia, quer dizer... Não, lembras não, como não, é que foi nada, assim? Nada. E tinha o seguinte, tanto assim que você pode procurar na internet a história da Bossa Nova e eu figuro como um dos fundadores. Isso! É. Por isso que eu quero saber como é que foi. Ah, isso foi o seguinte, no Hotel América, o Hotel América era na Rua das Laranjeiras. Eu quando cheguei de Recife, fui morar nas Laranjeiras. Uhum. E então tinha. Nós começamos, esse quarteto tocava, eu, Maurício Durval Ferreira e o Luiz Marinho, no Hotel América. E fomos contratados, que o Hotel América dava bailes assim. Sim. Então, eu me lembro que, veja, a Adalgisa Colombo, já falecida, sim. Uma das primeiras misses, ela sim. Dançou muito ao som do nosso quarteto. E eu me lembro, uma das músicas é Cerejeira em Flor. Aí o Maurício e eu fazíamos um break para os dançarinos pararem. E aí eu me tornei o Fred Bebop e vou fazer um bebopzinho para vocês constatarem que não estou mentindo. A dup du biruba, dup du ubiabap, di barapo, di barapo, di lirujiru. A du biribiri barapo, du lirujia. Abre a dubriu, dup dup dup dubriu, que maravilha! Dup dup dup dup dubriu, a dup du biruba, dup du ubiabap, di barapo, di barapo, du lirujiru. A du biribiri. Que legal. Obviamente o pessoal ficava. Eu entrava no clima para dançar mesmo, né? E era quantos dias por semana? Bom, era toda semana, no final da semana tinha esse baile no América Hotel, onde tudo começou, né? Sim. E querido, assim, ó, como é que foi que conheceste aí o grupo Os Cariocas, né? O pessoal, Os Cariocas só completando aqui, só um pouquinho. É que, obviamente, o pessoal que não está conectando, imagino que seja pouquíssima gente, mas o grande grupo vocal Os Cariocas, em 66, gravou a tua canção Vem Cá Menina. Foi, a minha primeira canção. Isso. Foi. Como é que foi que conheceste eles? Foi assim, aliás, esse fato dá nome à minha biografia, Invadindo sim. O Ensaio. Sim. Invadindo o ensaio, porque eu invadi literalmente o ensaio dos Cariocas. Você quer que eu conte a história? É, conta aí, conta essa anedota aí. Sem dúvida. Olha só, mas só não, que conta, aderido, não, hein? Deixa os spoilers meio assim, porque a gente quer, obviamente, que o pessoal também adquira o livro, mas dá uma palhinha, vamos dizer. Não, claro. Bom, eu fui no... Eu descobri onde moravam os Cariocas e eu era advogado naquele tempo, era auxiliar forense ainda naquele tempo, depois eu passei a advogado da prefeitura. Aí, João, homenageando o seu passado jurídico, né? Mas você entregou o diploma para o seu pai, mas eu exerci 55 anos. Uau! Bom, É verdade. Não, exerci conseguindo conciliar o direito com a música, que é uma coisa praticamente impossível, né? Sim, sim. Mas é por isso que eu me amo tanto, porque eu sou. porque eu sou o meu grande herói. O que falta ao mundo é legal. Autoestima. É o que eu tenho de sobra, autoestima. Que é bom, legal, então continuando. Eles disseram, é na Cupertino Durão, no Leblon, que o Sibrina ensaia. Aí, numa tarde, eu fiz o foro logo para ficar livre. Na mão direita, eu levava uma pasta 007, os processos. E na mão esquerda, o pinho, o violão inseparável. Claro. Aí, chego lá, bom, eu era completamente gago, era tartamudo. Eu tinha, a gagueira era emoção, porque eu tinha muita coisa bonita para mostrar que estava represada, né? Claro. Era só isso. Não tinha nenhuma origem dislálica ou orgânica, era somente emocional. Bom, aí eu cheguei lá, eles estavam ensaiando, aí eu hesitei, toco, não toco a campainha, aí eu vi a voz dos quatro, era Badeco no violão, o Decano, Sibirino ao piano, o Lulu... O Luiz no baixo, e ele era o Kruner, e o Quartera na bateria. Aí, cara, eu toquei a campainha, aí parou tudo. Abre a porta o Severino, que não era, com a cara de poucos amigos, não era nada simpático. Bom, o que é? Não sei o quê. Eu disse, aí eu consegui, né, tartamudear naquela gagueira infinita, que eu era um compositor novo e queria mostrar uma música. Ele falou, mas ô garoto, você não vê, eu tinha 28 anos, você não vê que nós estamos ensaiando? Você está, aqui está empatando a nossa, né? Claro. E todo mundo parado, né? E aí eu disse, não, mas eu queria mostrar, é porque eu sei que você, eu soube que vocês vão gravar um LP, Passaporte, é que eles iam para uma excursão, se não me engano, para o México ou adjacências. Aí eu disse, é verdade, mas já está tudo escolhido. Eu digo, mas já está. Aí eu caí na asneira de perguntar quem eram os caras. Bom, os caras era Gil, poeta, seresteiro, namorado, era Paulo Sérgio Vale e Marcos, o amor vale, chama. Claro, mas só tinha Cobra, Chico Buarque e por aí afora. Bom, aí naquele negócio todo, o da bateria, o Quartera, disse assim, ô Severino, deixa o garoto tocar, assim como quem diz, é uma M mesmo que ele vai tocar, a gente fica livre dele. Sim, pra se livrar dele, né? Aí eu disse, então toca, garoto. Ele só faltou dizer, então toca essa M aí. Aí, cara, eu depositei a 007 e peguei o pinho. Aí eu cantei isso, vem cá, menina, pro meu samba, vem. Mexer meu coração com a ginga que ele tem. Vida é samba, samba é viver. Quem no balanço cai, nunca mais sai balançambando até morrer. Se o mundo é mau e a vida é tão ruim, pra que colecionar tanta tristeza assim? Vou então o meu balançamba cantar pra ver. Se a menina vem pra junto sem fazer chique, vamos amor. Amor, ama. Aí aconteceu o milagre. No meio da música, cada um foi pro seu instrumento, enturmaram harmônica e melodicamente com a música e acabamos juntos. Aí, as lágrimas escorrendo, eu perguntei, escuta, vou, vocês vão gravar? Aí o Severino disse, o que é que você acha, garoto? Aí o espírito pernambucano, guerreiro, e eu sou touro, né? Ascendente Áries e Lua em Libra, aí vê, eu vou sacanear esse cara. Eu disse, escuta, mas não estava tudo escolhido? Aí ele falou, a gente tira uma e bota a sua. Que legal! Querido, querido, só aguarda um pouquinho, eu vou pedir pro João... Vou tocar. Tá, João, por favor, os Cariocas em 66, matando a pau com a canção. Eu só quero dar ficha técnica, piano e arranjo Severino Filho, violão Badeco, baixo Luiz Roberto, bateria Quartera, arranjo do maestro Severino Filho. Vamos lá, Rogério. Obrigado. Maravilha. Vamos lá. Você já volta. Meu coração com a ginga que ele tem. Viver samba, samba é viver. Que no balanço cai, no nunca mais sai balançambando até morrer. Se o mundo é mau e a vida é tão ruim, pra que colecionar tanta tristeza assim? Ou então meu balançamba cantar pra ver que a menina vem pra junto sem fazer chique. Vamos amor, amor amar, vem cá menina pro meu samba vem. Deixa meu coração com a ginga que ele tem. E dessa balança é de ver quem no balanço cai. Nunca mais sai balançando até morrer. Se o mundo é mau e a vida é tão ruim, pra que colecionar tanta tristeza assim? Ou então meu balanção vai cansar pra ver se a menina vem pra junto sem fazer chique. Vamos amor, amor amar. Vida samba, samba é viver quem no balanço vai. Nunca mais sai balançambando até morrer. Memória, vida é tão ruim, pra que colecionar tanta tristeza assim? Vou então meu balançamba cantar pra ver se a menina vem pra junto sem fazer chique. Vamos amor, amor amar. Marco Antônio, essa música já está no nosso playlist há tempos, no Sim. Classe A, viu? Que maravilha! Já é inacreditável, e a gente teve a honra ainda de ouvir do compositor, né, ele nos cantando. Querido, só perguntar uma coisinha assim, ó. Pode, pode. A telenovela, tá, de 71, estão pulando aqui alguns trechos da tua carreira, né? A novela O Cafona, né? Que foi foi o debut de um dos reis, futuros reis da teledramaturgia popular, o Braulio Pedroso, né? Foi. Você pode se lembrar, estrelado pelo Francisco Coco, Marília Pera. Isso. Até um ator que eu adorava, Felipe isso. Carone, né? Isso. Fala um pouquinho, querido, como é que foi que a tua canção Chile e Sexy, vale dizer que é uma das canções... as canções brasileiras mais regravadas. Eu achava que eram umas 100 regravações, mas falaste para mim em off que 150, era... 150, tem 150, inclusive foi gravada na França por Michel Legrand. Sim, a gente vai tocar daqui a pouco. Calma, calma. Isso, queridão. Maravilha. Fala com a gente, querido. Com a irmã dele, Christiane Legrand, que fazia parte de um conjunto internacional chamado Swingle Singers. Isso, e um conjunto arranjado, meio que criado pelo Michel Legrand, né? Foi sim. Tá, querido, mas voltando, querido. Sim. Como é que foi essa canção? A história da Marília Pera é o seguinte, com o... Chile e Sexy. As trilhas da Globo eram feitas por Nelsinho Mota, na Claro. Fins, até Irmãos Coragem, que eu tenho um tema, Nosso Sim. Caminho, gravada pela minha grande amiga, saudosa amiga Maísa. Exatamente. Bom, aí, posteriormente, no ano seguinte, e a Globo sempre quis, assim, monopolizar tudo, né? Quer dizer, tudo eu, Roberto Val Taylor, né? Então, o que que aconteceu? Ela criou sua própria gravadora, a Som Livre. Som Livre. Chamou João Araújo, pai do Cazuza, claro, para dirigir. E o João Araújo chamou Nonato Buzar, meu grande amigo, para ficar na gaiola, não das loucas, mas na gaiola do som, do estúdio, não é? Bom, o que é que Nonato fez? Me chamou, me deu o script da novela, e que Marília fazia uma moça que chegava do interior e conquistava o Cafona, que era o Chico Coco. Vira secretária dele, né? era a secretária dele, uma menina do interior, e ele, um cafona, não é? Um arrivista, um novo rico. Um novo rico, eu ia dizer isso, um novo rico, um deslumbrado. Então tem até um lance muito bizarro e muito engraçado, que ele num banquete vem uma lavanda, ele em vez de lavar as mãos, ele bebe a lavanda, o Chico. Claro, claro. É uma cena antológica, né? Sim. Aí o Nonato me deu um escrito assim, olha aqui, Fred, você vai concorrer com muita gente que vai... essa música marca o lançamento de Maria como cantora coast to coast do Oiapoque ao Chuí. Então, sim, com a Maria Pera mesmo cantando. Ela cantando. Sim. Aí eu disse, puxa, mas é uma responsabilidade muito grande. Ele disse, olha, eu confio no teu taco. Faz e me mostra, que eu mostro pro Daniel Filho, que naquela época era o... O chefe criativo, diríamos assim, da teledramaturgia. Uhum. Exatamente. Os shows, o Daniel é um gênio, ele é um camarada fora de série. Um belíssimo diretor de cinema, né? Então, ele sabe tudo de tudo. E a musical para burro, porque o pai foi cantor de tango. Isso. Né? Ele tem um background, não é, fantástico. Bom, aí eu fui para casa e chamei meu parceiro, meu letrista Arnoldo Medeiros, com quem eu tenho a maior parte dos meus sucessos. Aí nós nos sentamos e com base no script, no script, nós fizemos lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá. Sou secretária, sou milionária, dona do meu amor. Chique no meu chiclete, assinando cheque por onde for. Então, quando eu mostrei pro o Nonato disse assim, pelo amor de Deus, você acertou na mosca, agora deixa eu só mostrar para ele. Aí mostrou pro Daniel, e o Daniel ficou maluco, e no dia seguinte eu era contratado para a Globo como gênio. Ah, tá, querida, porque assim, ó, eu sei que fizeste meio que umas 8, 10 canções em novelas. Eu me lembro de cara, ah, assim, me lembro umas Bandeira 2, Uma tenho, Roda com Amor, Irmãos Coragem, né? Obviamente o Cafona, Minha Doce Namorada também, né? Isso, não, a namorada foi do festival, com o Antônio Marcos Banusa. Namorada, céu da minha. Não, mas na novela Minha Doce Namorada não tem? Não, a Minha Doce Namorada tem, justamente, porque eu fiz sucesso com a Chile Sexy, o Daniel disse assim, Fred, time ganhando não se muda jogador, faz uma nova Chile Sexy em cima, mais diferente. Aí eu fiz Sex Appeal, alta sociedade, claro. Desfilam joias e manequins, passam na passarela, sorrindo, sem olhar pra mim, todas causando alarme e por aí vai. Bom, essa foi pra minha doce namorada, quando Regina Duarte era a namoradinha do Brasil. Claro, Regina Duarte, claro. E Cláudio Marzo. Sim, essa foi Cláudio a segunda Marzo, que eu fiz. Aí depois eu em seguida fiz Bandeira 2, que a Marília fazia uma motorista de táxi. Sim. E Luiz Gonzaga, além da Marília, gravou também Bandeira 2. Uhum. Essa casa é boa, essa casa é braba, essa casa agrada, quem quiser cantar. Sim, ele fez uma versão maravilhosa da canção. Hein? Ele fez uma versão maravilhosa da maravilhosa. Canção. Maravilhosa. E tem até um pedaço que eu lembrando o rei da embolada, Manezinho Araújo, que cantava, eu lhe dei 20 mil reais para tirar 3.300, você tem que vir voltar 17.700. Aí eu fiz assim, uma parte de embolada, né? Veja, a Marília fazendo uma motorista de táxi, tinha, acho que foi aí que teve o Tucão contra o Sabonete era Paulo Graça, não, acho que o Tucão era Paulo Gracindo. Tucão era Paulo Gracindo, era tipo um mafioso. O Sabonete era o Felipe Carone, que veio depois a gravar uma música para Uma Rosa com Amor. Uma Rosa com Amor, ele que cantava canção tema, né? Exatamente, ele cantava lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, ela é a dona de toda alegria, manda no riso e na simpatia, um quebra-galho à procura de alguém. Tem um clima meio de canção italiana, até dos anos 60. Tarantela, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, Serafina, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, tchum, tchum, tchum, ela é a dona de toda alegria. E ainda consigo imitá-lo mais ou menos. Querido, espera só um minutinho, vou pedir. Vamos lá. João, por favor, toca aí, por favor, Sheila e Sexy, na voz da irmã de Michel Legrand. Vamos lá, só um pouquinho. J'en ai marre et j'en vis ceux qui sont sans problème. On nous dit qu'il faut être moderne, qu'il faut bien s'adapter. Mais je dis assez de balivernes, je veux en profiter. Moi, je veux un avenir rigolo, du luxe et du meilleur. Je veux des amours et du vrai mélo, des robes et des fleurs. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la société de consommation nous environne. Je veux bien m'y plier si c'est moi qui consomme. Je me sens belle et je le suis. Aussi je pense au grand amour. Mais viendra-t-il mon prince jusqu'ici? Fera-t-il le détour? Je ne suis pas obsédée par le sexe au point de couchailler. Je préfère attendre avec complexe qui saura me choyer. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. L'avenir est plein de rêves et de cœurs battants. Quand donc va-t-il venir cet homme que j'attends? Je crois vraiment que l'amour a besoin d'un peu de décorum. Qu'un prince vienne et qu'il m'emporte au loin, il deviendra mon homme. Il m'aimera comme on le raconte dans les ciné-romans. J'aurai des bijoux, un coffre, un compte en banque et un amant. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et au râpé dans un HLM, j'en ai marre et j'en vis ceux qui sont sans problème. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Marco Antônio, você, tá com você. Não, tá com você a bola. Ah, não, tá, obrigado. Maravilha, maravilha. Pois é, Fred. Eu tô aqui emocionado. Não, pois é, tem muitas versões, obviamente, né? Eu tentei escolher essa que, infelizmente, no Brasil o pessoal esqueceu. Eu adoro essa versão aí. É. Né? Vale dizer, gente, a Christiane Legrand, irmã do grande Michel Legrand, só pra se lembrar, trilhas sonoras como Parapluie de Cherbourg, né? Os guarda-chuvas. Isso, até houve um dado interessante. O Legrand, que esteve aqui no Rio, ele convidou a Agnès Varda, que era uma cineasta. Sim, a diretora Agnès Varda. É, mulher do Jacques Demy, que é outro diretor do Guarda-Chuvas do Amor. Exatamente. Le Parapluie de Cherbourg. Isso. Então, os dois eram... O Legrand fazia trilhas para filmes dos dois. Então, chamou a Agnès para fazer uma versão livre da Sheila e Sexy. Tanto que essa versão se chamou HLM e Cine Roman. A HLM é uma sigla porque era um amor proibido em que parece que um dos parceiros era casado, então eles se encontravam secretamente no Cine Roman. E então, para não falar o nome, eles falavam a sigla. Então, a tradução livre da Agnès Varda é HLM Roman. Não, HLM e Cine Roman. É isso aí, Roman, tá? Porque o Legrand, obviamente, pessoal, se lembrar, o original com o Steve McQueen, Crown Magnífico, tem Yentl, exatamente, né? Quer dizer, um dos maiores compositores, tem um filme até que não é oficialmente Bond, mas é Bond, com o Connery chamado Nunca Mais Outra Vez, tudo trilhas do grande Michel Legrand. Querido, mas me fala assim, ó, então, essa canção, né, quer dizer, dá pra dizer, eu não ouvi, obviamente, todas as versões, mas ela transmite um joie de vivre, ela parece... É. Eu não sou, por favor, psiquiatra, nada assim, mas parece a tua cara. É verdade. Porque eu nasci com esse combustível da alegria, já veio de fábrica comigo. E eu não tinha motivo para sorrir. E tem uma frase que a verdadeira alegria é aquela que você sorri sem motivo. Agora, pelo meu currículo, eu sorrio com motivo, né? Sensacional. Mas, querido, assim, ó, obviamente tem as canções também... com uma pegada melancólica, né? Por exemplo, o Namorada, né? Tem aquele trecho, né? Namorada, sol da minha estrada, luz da madrugada, derradeiro abrigo, alvorada, sonho colorido, risonha, dimensão da vida, linda primavera de um amor. Eu amo, amo essa canção. Exatamente. Não, e tem uma particularidade, Por favor, fala. Essa letra não possui nenhum verbo. Você pode fazer uma vistoria e não tem verbo nenhum. É como se fosse uma carta de amor, sim, tanto que no final o enamorado fala, namorada, todo o meu amor. É como se ele assinasse uma carta de amor. É uma declaração de amor, uma na verdade. Não, né? Claro, claro. Sim, poxa, se você me brindasse com Antônio Marcos e Vanusa, que foram os primeiros a gravar, sim. Depois eu tive várias orquestras, conjuntos, né? Mas os primeiros, eles gravaram para o festival, para o quinto Festival Internacional da Canção, onde eles foram finalistas. E foi a música mais executada desse festival. A que ganhou foi BR3, mas não claro. Teve tanta execução quanto Namorada. Então, entendeu? Vamos lá, ô Marco. Abre lá, Rogério. Maravilha, João. Olá. Eu amo essa música. Eu amo. João, muito obrigado. Hein? Além da guerra jurídica que nós temos como peixe, né? É. Mas eu amo essa música. Muito bom, muito bom. Vamos lá um pouquinho, então. Que bom, João. Namorada, céu da minha estrada, meu motivo e derradeiro abrigo, meu infinito sonho colorido, teu carinho, meu paraíso perdido, namorada, luz da madrugada, alvorada, risonha dimensão da vida, linda primavera de um amor, teu sorriso acalanto de uma flor, namorada, todo meu amor. Namorada, céu da minha estrada, meu motivo e derradeiro abrigo, meu infinito sonho colorido, teu carinho, meu paraíso perdido, namorada, céu da minha estrada, luz da madrugada, derradeiro abrigo, sonho colorido, risonha dimensão da vida, linda primavera de um amor, teu sorriso acalanto de uma flor, namorada, todo meu amor, namorada, céu da minha estrada, luz da mãe, derradeiro abrigo, alvorada, sonho colorido, que sonha a dimensão da vida, linda primavera de um amor, teu sorriso acalanto de uma flor, namorada, todo meu amor. Fantástica, essa música dá vontade de chorar, viu? Mesmo, João. Muito. Eu amo essa canção. Olha, tem uma pegada, querido, a gente falou antes em Legrand, tem uma pegada meio Francis Lai. Dos anos 60, na França. E outro detalhe, viu? Eu conheci o Antônio Marcos e o Mário Marcos quando eles, em 1969, nós éramos jovens ainda e eles moravam em São Miguel Paulista. Exatamente. Meu pai tinha minha mãe tinha uma fazenda em Mogi das Cruzes e quando eu ia, porque só tinha essa estrada, a Via Dutra não entrava em Mogi, eu parava para me encontrar com eles. Que maravilha, que maravilha. Ah, que mundo pequeno, falando sério, coisa linda. É. Querido, assim, ó, sem, tem aquela expressão, né, aqui no Grande Sul a gente fala carão, tá, carão. Seria o cara de pau. No bom sentido, é claro, eu já vi de pessoas que te adoram e tudo mais, que se a gente colocar essa expressão como algo não pejorativo, ela encaixaria perfeitamente em ti. Fala um pouquinho desse teu lado cara de pau, colocando o nariz onde não é chamado no bom sentido para poder mostrar os teus talentos, que não foi só o episódio, obviamente, dos cariocas. Exato. Já chegaste na cara dura, diríamos. Exato. Assim, né? Fala um pouquinho. Exato. Desse teu lado, pode ser? Pode ser, mas é claro. E uma pergunta muito inteligente, que é, pô, o pessoal, eu tô surpreso aí com a sua inteligência, Marco Antônio, e com o João, o oportunismo do João. Pô, eu tô me sentindo em não casa. Não elogia muito o João, por favor, que depois sobra pra mim. Ele começa a me dar nos dedos, começa a contar... Não, eu quero dizer o seguinte pra você, ô Falcão. O Marco Antônio é simplesmente brilhante. A nossa rádio só toca flashbacks, só tem flashbacks. Mas eu acho fantástico, eu estou surpreso, cara. E esse programa do Marco Antônio, o Marco de hoje, é uma referência hoje em talk show. É o melhor de todas as plataformas, não tem nada que se compare também ao brilho. Não, coisa minha, não enche o saco, não. Eu posso dar o meu testemunho? Pode, pode. E é um testemunho emocionado, porque eu estou achando, eu já dei muitas entrevistas, eu já fiz várias lives com essa pandemia que nos deixa em casa, confinado. Né? Que é um confinamento assim, compulsório, não é, João, para usar um termo jurídico, é compulsório. Mas a gente fazer o quê, né? Mas eu há muito tempo eu não sinto assim eu acho que eu posso, o nome da rádio já resume o que a rádio é, Rádio Showtime, que quer dizer, é um tempo de show, porque é um verdadeiro show, e também a acuidade, vocês estão muito antenados, você vê que é o ping-pong, eu digo ping, aí vocês respondem pong, já com a música que eu comecei no ping, no meu ping. E não foi ensaiado, né? E não foi ensaiado. Não, aqui não tem nada ensaiado. Mas é verdade. O programa é como a vida a gente não ensaia, né? Verdade. A gente errou, é por isso que a gente tem que errar pouco para acertar mais. Mas eu estou encantado com a receptividade da Rádio Showtime, a quem eu já, de cara, eu recomendo para todos os meus amigos, porque eu tenho grandes amigos, porque eu só toco com os melhores músicos do Brasil. É verdade. Porque eu posso parafrasear e dizer assim, me reportando a um antigo ditado, diz-me com quem tocas, te direi quem és. Não, querido, muito obrigado. O que eu posso dizer é que a gente tenta transformar o que eles chamam em inglês de happy accidents, né? Acidentes alegres, a gente tenta fazer o melhor disso. Por isso, até que desde o início o João sempre falou: vamos fazer ao vivo, tem que ser ao vivo, tem que ser ao vivo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E como diz o Faustão, que é muito contestado, mas eu acho um comunicador forte, que, aliás, ele me chamou de esse músico extraordinário, Fred Falcão. Quando ele analisou e aí disse do Denilson, esse premiadíssimo biógrafo que fez várias coisas, do Ronaldo, não sei o quê. Então eu fiquei muito contente com essa repercussão toda, e agora eu estou tendo o bumerangue, isto é, a contrapartida, tendo esse programa maravilhoso e tendo oportunidade de me externar emocionalmente, de botar o meu coração. Olha, fora. Eu já mandei para você uma solicitação pelo Facebook, espero que você aceite. Eu já de pronto aceito. Obrigado, preliminarmente. Muito obrigado. Querido, assim, fala para a gente. Fala para a gente, por favor, não escapa da pergunta. Tá. Desse fator que eu carinhosamente vou chamar de fator cara de pau. Esse cara de pau, a minha mãe já dizia, porque eu desde pequeno... Eu fui primeiro aluno sem nenhuma, sem falsa modéstia, os professores, a gagueira emocional não me impediu de eu brilhar, modéstia à parte. Então, eu desde cedo, eu sempre fui no encanto orfeônico, a professora me botava na frente para eu cantar. Olha, pessoal, é só vocês imitarem o Fred aí, que está tudo certo. Mas nem todos têm esse dote, né? Porque claro. o sol brilha para todos. Uns claro. São engenheiros, outros são arquitetos e outros são pintores. E o meu dote, que foi muito, foi uma fatia muito generosa que Papai do Céu me deu, me fez isso. E eu sempre fui um cara de pau. Sempre. E sem nenhum complexo de gago, e por isso que eu melhorei. Eu agora, eu acho que eu estou 80% melhor e já não sacrifico mais o meu interlocutor, que estava esperando eu terminar a frase e tentava me ajudar e piorava a situação, né? Porque o gago não pode ninguém ajudar. Tem que ele sair da sua própria... Não é? São todos casulos, né? É, exatamente. Ô, Marco Antônio, hoje... lembra para ele o seguinte, que eu tenho um operador de som que está comigo há 35 isso. anos, que é gago, o Fufunha, mas completamente gago. E o Rogério, que está aqui comigo também, trabalhou com ele e com o irmão dele, o Papapá, que era mais gago do que ele, não era, Rogério? Papapá é 10 vezes... Mas eu adorei o nome dele, Fufunha. Fufunha. É porque, naturalmente, ele ia dizer funha, Fufunha. Exatamente. Que maravilha. Mas, querido, assim, um pequeno deslize. Sim, falaste desse fator cara de pau, mas agora, assim, muita gente, não estou aqui, obviamente, cutucando lance de idade, nada, mas muita gente, tipo assim, que nasceu na mesma época que Vossa Senhoria, já estaria daqui a pouco, assim, pensando em aposentadoria. E, obviamente, estás longe disso. Fala um pouquinho do que, obviamente, a gente não tem muito poder com esse lance da pandemia, mas fala o que estás preparado para lançar, que eu sei que não é pouca coisa, supostamente ia ser em 2020, mas, tipo assim, o que está no forno aí de trabalhos teus? Sim. Por favor. Sim, olha, antes para eu antecedendo o que está para sair, eu vou dizer o que saiu recentemente. Okay. Eu até tenho aqui já mais ou menos, eu lancei a minha primeira, eu tenho nove discos feitos, porque quando a pirataria começou e as majors faliram, né? As grandes gravadoras faliram. E, paralelamente, o download matou o disco, porque hoje claro. Ninguém compra mais disco físico. Tanto claro. Assim que os meus dois discos mais recentes eu fiz só nas plataformas. Não, eu não perdi tempo em fazer o disco físico para não vender e para não ficar inundando aqui a minha casa, que a minha mulher não aguenta mais. Daqui a pouco não cabe a gente aí dentro de casa. Dos discos encalhados, claro, porra. Porque ninguém compra disco mais. Bom, eu fiz o seguinte. Eu gravei o primeiro disco foi em parceria, que eu fiz com Carlos Henrique Costa, um grande letrista. Carlos Costa. Ele cantando e eu acompanhando no piano. Foi um disco artesanal em 2007. Aí, a partir disso, eu fiz uma trilogia, Voando na Canção, em 2011, Nas Asas dos Bordões, em 2014, e Premonições, em 2015. O Voando na Canção, com vários arranjadores, inclusive com o Luizinho Avelar, que se casou com a Cachopa, mora lá em Portugal, e vários outros, que tem arranjos do Gilson Peranzetta. Aí eu percebi que justamente essa minha diversificação entre vários arranjadores não dava uma cara, um conceito, como os produtores falam. E eu acho que você também se esqueceu de uma coisa quando no início você me disse as minhas excelências. Eu descobri que eu sou produtor musical há uns 10 anos que eu resolvi fazer todos os meus discos. Sim, e eu acho que o que melhor... O senhor é produtor musical também. Bom, então é o seguinte, já o Nas Asas dos Bordões, eu me concentrei no Fernando Merlino, um grande arranjador, e foi só com ele. Aí deu uma unidade, deu uma cara, o disco ficou monolítico, entendeu? Ficou tudo uno e indivisível. E com Premonições, eu chamei esse santo musical que chama-se Cristóvão Bastos, e chamei Clarice Grova e me fixei nele. E o Nas Asas dos Bordões, quem quem capitaneou as faixas foi a Thaís Mota, uma cantora muito boa também. Já, então, eu fiz uma trilogia, né? Voando na Canção, Nas Asas dos Bordões e Premonições. Aí, em seguida, em 2018, eu convidei a Leni para fazer uma participação. Claro, grande Leni, a gente entrevistou. No meu disco, é. Aí ela disse assim, mas por que, que eu não posso cantar todas? Eu gosto de todas. Por quê? Só uma? Aí eu digo, mas então tá lá. Aí ela gravou Bossa Nossa, Leni Andrade canta Fred Falcão. Fred Falcão. Claro que no bom sentido, né, da palavra. Aí em seguida, eu lancei em 2000, o da Leni foi em 2018. Aí logo em seguida, ainda em 2018, eu lancei Sertão Brasil, para fazer o jogo. É aquele com a foto maravilhosa, que com a roupa colorida. É, isso. Aí eu fiz o Gédemot, comment s'appelle en français, le Gédemot, é Sertão Brasil, né? Sim, quer dizer, sim. Aí eu chamei, eu concentrei na Mariana Brant, que é sobrinha do grande Fernando Brant, do saudoso amigo, e isso foi em 2018. Agora, esse ano eu já lancei três. Eu fiz o Fred Falcão, Piano e Voz, que é o resultado de demos que eu fiz para mostrar aos cantores, já que eu não escrevo nem leio música, é um negócio mediúnico. Papai do Céu foi uma coisa, eu escuto o caboclo buzinando no meu ouvido o que é que eu devo fazer, porque eu não leio nem escrevo, e escreveu não leu o palco meu, né? Ô Marco! Mas, então, eu, sim, continuando, aí eu fiz, esse ano eu lancei o Piano e Voz, de voz e piano, com as demos que eu fiz para mostrar para os cantores. Eu gravei o Reverso da Medalha com o Quarteto do Rio, que está uma beleza, eu lancei recentemente. E, finalmente, eu lancei Filme no Ar com o maior cantor do Brasil, que eu acho na atualidade, depois da morte do Emílio Santiago, eu acho o maior cantor do Brasil, Zé Luiz Maggiotti. Isso. E, por uma coincidência, nasceu em São José do Rio Preto. Olha, eu quero dizer para você e pro Falcão, que ligou agora aqui a senhora Rosa Rúbia, com rasgados elogios a você, viu, Falcão? Muito obrigado, Rosa. Rosa, muito obrigado. Rosa é uma grande amiga, é uma produtora que eu conheço há muito tempo, muito musical, e ela canta muito bem. Olha, Rosa, muito obrigado, hein? Um beijo para você, muito grande. Bendita seja tu madre, Rosa Rúbia. Aí eu posso até dizer para ela um poema. Será que eu posso? Bem rápido, lógico, de Gabriela Mistral. Que minha mãe era. A minha mãe recitava poemas também. Cultivo uma roça blanca em julho, como em janeiro, para el amigo sincero que me dá su mano franca, mas para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, caso ni ultiga cultivo na roça blanca. Gabriela Mistral. Parabéns, uau. Parabéns. Uau, maravilhoso. Para você, Rosa Rúbia de mi corazón, te amo, te amo mucho. Que legal. Poxa, vou te contar. Essa declaração não foi pra mim, e eu já tô meio tremendo nas bases aqui, imagina só. Você, a declaração não foi pra você, mas você se sentiu todo orvalhado, não foi? Maravilha. Fred, então assim, tem algum local, tipo assim, um site, alguma coisa que englobe todo o teu material, assim? Eu tenho muito material, no YouTube. Os ouvintes todos podem, no YouTube, devem ter uns 300 ou 400 vídeos meus com todas as minhas músicas. Mas é um farto material. É só no espaço YouTube, que é justamente o site dos vídeos, né? Você digitar Canções de Fred Falcão. Fred com Demudo, não é? Claro. E Fred Falcão. E aí você terá um coquetel, entendeu? Um buffet. Isso, um buffet, um buffet como outros países chamam, os mortas-bordas, né? Os mortas-bordas, um banquete. É, olha, um buffet à sua disposição e você pode escolher o seu prato. É, filé mignon ou macarrão? Querido, assim, ó, Fred, a gente conversou com a gente com Fred Falcão, F-R-E-D, obviamente, como ele falou, D mudo, Falcão, obviamente. E então, por favor, gente, vão atrás, mas certamente tem muita coisa que você aí do outro lado já ouviu, já curtiu e curte dele e daqui a pouco nem sabia que era do Fred Falcão. É claro. Então, eu quero te agradecer de coração, tá? Pô, eu que agradeço. Pelo teu tempo, tá, querido, com a gente, tá? Foi divertido, pacas e emocionante. Obrigado mesmo, tá? Olha, eu agradeço muito a você, porque, olha, foi um... Eu tenho impressão, olha, eu já fui entrevistado pelo Saroldi, o grande Saroldi da JBAM, não havia nem FM. Eu fui entrevistado, modéstia à parte, por grandes jornalistas, grandes expertos em música, grandes pesquisadores. Mas eu nunca me senti tão bem, inclusive que eu fiz revelações que normalmente eu não faria, né? Então, vocês dois e o João também. Ao João, eu mando um bem jurídico. Para você também. Para você também, meu amigo. Adorei. Você é o tipo de entrevistado que a gente tem que segurar até 10 da noite, viu, Marco? Obrigado, João. E João rima com Falcão. Também. Nós temos já um parentesco fonético. Exatamente. Fred, um grande abraço. Um beijo. Marco Antônio, tá? Muito obrigado por tudo. Você é uma pessoa super inteligente, sensível. Verdade. Você devia ser cineasta, devia ser produtor. Pois é, eu sou formado em cinema. Ele então é formado, a gente tá mais ou menos no meio do caminho. Ele é formado em cinema nos Estados Unidos. E fez pós-graduação também. É por isso que eu tenho... O meu nome deveria ser Fred Mediúnico. Fred Único Médio. Porque, poxa, eu quando vou lá, o caboclo diz assim, Mizizi precisa desenvolver. Esse, como disse hoje, Mizizi, eu vou. Então, cara, eu acerto tudo. Eu vou abrir um consultório, o cara chega lá e não diz nada. Boca que usa. Aí eu digo, olha, o que lhe aflige é isso. Aí o cara... mas no final... Ele é Mediúnico mesmo, paranormal mesmo, então. Trabalha de graça. Hein? É paranormal mesmo a coisa, então? Eu acho que sou, rapaz, porque, olha só, eu vim com a bagagem dessa, eu não sei uma nota de música, eu não leio música, nada, eu sou o cego musical que mais enxerga no Brasil. Parabéns. Maravilhoso, acredito mesmo. Obrigado, querido. Muito obrigado, um abraço, queridão. Obrigado, um beijo, muito Falcão. Tchau. Eu muito, beijo. Muito emocionado. Um beijo para você. Valeu, querido, a emoção é nossa. Obrigado, tá? João, um beijo jurídico. Outro para você, meu amor. Tchau, querido. É, tudo de bom. E quero dizer que essa rádio é de São José dos Campos, onde nasceu atualmente o maior cantor do Brasil, que eu acho atualmente, Zé Luiz Mazziotti. Um beijo para todos. O Renzo até, que trabalha com a gente, até falou dele. A gente vai tentar entrar em contato com ele também. Muito obrigado, isso, tá? Ótimo. E agradeço aos seus ouvintes e dizendo que não devem perder o Showtime, a Rádio Showtime, porque ela tem tudo que você precisa para sair das agruras da pandemia. Muito obrigado. Ou do pandemônio, quem sabe, né? Mas é uma rádio que se você escutar o repertório dela, você sai leve. E a música é o único antídoto que pode nos salvar da pandemia. Verdade. É melhor do que a vacina, do que as duas vacinas, tanto a chinesa quanto a outra, é melhor. É a música. A maior vacina para a pandemia é a música. E eu sou um exemplo disso. Um beijo para você. Outro beijo, querido. Tchau. Muito obrigado de novo. Obrigado, Marco Antônio. Beijos. Obrigado, ouvintes queridos que me aturaram até essa hora com tanta fleugma, com tanto fair play e, sobretudo, tanta paciência. Um beijão. Outro, querido. Tchau. Até. Não. Marco Antônio, mais uma vez eu sou com dor no coração, obrigado a dizer para você, querido. Parabéns, você é um cara obrigado, fantástico. Ele é sensacional, né? A gente fez uma micro pré-entrevista, João, eu passei o tempo todo rindo, né? Porque era muito engraçado. Você vai rir mais porque agora que ele deu a deixa, você é Marco Antônio orvalhado. Eu sabia, João. Tipo, a deixa serviu mais ou menos como tradução de letra, né? É a mesma coisa. Eu senti a sacanagem. Vamos lá, o orvalhado. Vamos lá pra pesquisa, então, que dando 50. Vambora. work is what you sow. Yes, baby, that's the way it's gonna be. Hell, I cried for you. Now you're trying to cry for me. Marco Antônio cansado de chorar. Exatamente. Tired of Crying, o nome dessa canção. Cansado, como o João falou, assim, de lacrime já, o cara está desidratado. A gente já tinha comentado em outro programa, provavelmente, em matéria de Fats Domino, não tem rádio, né, que fala, não. Cita ou toca esse... Esse cara é um dos criadores mesmo do rock and roll. Ele, o nome, né, de batismo, Antoine, ou Anton, Fats Domino Jr., né? O Fats, obviamente, apelido poderia ser gordinho. Obviamente, hoje em dia, se desse esse apelido, daqui a pouco ia dar o maior quebra-palmas. Ele cresceu com esse apelido de Fats, né? Obviamente, relativo a ele ser meio bastante rotundo. Mas ele faleceu aos 89 anos em 2017. Ele nasceu em 1928, né? Ele nasceu em New Orleans. A parteira dele foi a própria... Quem o pariu foi a... Quer dizer, não que, que ajudou no parto, né? Obviamente foi a avó dele. O primeiro idioma que ele aprendeu foi o crioulo, ou seja, né, a língua crioula. Só, né, podia ser. Isso. Mega sucessos dele, Blueberry Hill, Ain't That a Shame, Land of a Thousand Dances. Até ficou mais famosa até na voz, Land of a Thousand Dances, na voz do grande Wilson Pickett, Blue Monday. Ele é um dos grandes nomes, como eu falei, como ele... Não existia o nome rock and roll ainda, mas ele tocava blues com uma pegada muito dançante, e daí fazia questão de grupo com bastante, com presença de baixo, piano, guitarra elétrica, quando não era usado, muita bateria e saxofone. Então, sempre foi um tipo de música assim, que começou nos inferninhos, onde não entrava branco, só tocavam negros e vice-versa, mas ele foi um dos primeiros caras da música a ter esse fator crossover, né? As comunidades brancas a aceitarem o cara e os pais, tipo assim, permitirem. Perdão, estou com a voz um pouco rouca aqui. Ele, como eu falei, faleceu de causas naturais, aos 89 anos, e canções, ele tem cerca de, tá, a voz dele, o trabalho dele está em cerca de 70 filmes, e filmes como Colors, As Cores da Violência, aquele filme que o pessoal deve se lembrar, com, né, o Robert Duvall e o Sean Penn, dirigido pelo Dennis Hopper, sobre gangues de Los Angeles, As Grandes Férias, com o falecido John Candy, também Roadhouse, que no Brasil era Matador de Aluguel, com Patrick Swayze. Então, esses são apenas alguns dos filmes que contam com trabalhos do grande Fats Domino na trilha sonora. Dá para dizer também que ele teve 35 canções entre as 40 mais tocadas, as top 40 americanas. Né? E, como eu falei, o estilo dele musical é baseado em ritmos tradicionais de blues, mas com uma pegada bem forte de dança. Então, de certa forma, ele, sem saber, estava ajudando a criar o rock and roll. Imaginem só se tivesse uma marca registrada, né, alguém tivesse o copyright rock and roll. Ele, em vez de ter morrido de uma forma, com uma situação financeira confortável, ele teria morrido bilionário. Então, querido, vamos, por favor, para uma sucessão dele aí, da década de 50? Vamos, e o Marco Antônio está meio rouquinho assim, é por causa do orvalho. Obrigado pela sacada. Dream no more wrong. I will meet you and I'll greet you when my dream boat comes home. Moonlit water will sing of the tender love you bring. We will be sweet. Marco Antônio Orvalhado. A primeira canção que a gente ouviu, Tired of Crying, é de 51. Essa a gente já vê que já tem toda a pegada, uma pegada dançante. Essa é de 56, o nome When My Dreamboat Comes Home. Dreamboat, traduzido literalmente, seria barco de sonhos, mas na verdade quer dizer assim, a pessoa com que a gente gosta, a pessoa que nos encanta. Né? Então, quando a minha pessoa especial vier para casa, quando ela estiver em casa, correto, João? Sou eu. Isso, exatamente. É. My dreamboat. Eu não tenho mais nada para fazer na minha vida do que ficar nesse joguinho, assim, dessas cutucadas do João. E olha que hoje está até leve a situação. João, por favor, querido, vamos então para os anos 60. E depois tá? Eu quero o nome dessa música, a tradução, tá? Ah, meu Deus do céu, vamos lá. Vamos lá, Rogério. Standing there, baby, about to break my heart. Baby, reconsider. Give me another chance. Baby, if you love me, don't break up our romance. Oh, yeah. Your friend's standing by. See if I lose my pride. Who cares what your friend think? The way I feel inside. Baby, reconsider. Give me another chance. Baby, if you love me, don't break up our romance. No. Pressure on my heart. Please don't tell me, baby, that we'll have to part. Baby, reconsider. Give me another chance. Baby, if you love me, don't break up our romance. Oh, yeah. My arms won't free you. And my heart won't try. If you leave me, baby, I will surely die. Baby, reconsider. Give me another chance. Baby, if you love me. Marco Antônio. Ah, pois é. Ai, a gente está nos anos 60, gente. O nome desse cantor, Leon, como leão, né? Leon Haywood, H-A-Y-W-O-O-D. Essa canção de 64, o nome é Baby Reconsider. Ele está basicamente dizendo, reconsidere, né? Me dá uma chance, meu amor, minha querida. Caríssima, né? Baby, ele tá implorando, né? Afinal, a gente, nos últimos anos, a gente tá tocando algumas canções que tem a ver com alguém de joelho, né? O pessoal implorando sempre, uma segunda chance. Sempre. Pois é, o João tá rindo, mas o brabo, que eu vou na frente agora, né? A próxima sim que é pesada. Gente, a próxima a gente vai ouvir essa Baby Reconsider, que eu acho uma canção sensacional, mas não fez nenhum sucesso. É de 64. Aqui a gente vai tocar daqui a pouco, é de 65, e já vou adiantar. O nome é I Wanna Do Something Freaky. Eu topo. É tipo assim, eu topo. Eu topo. Cara, eu não acredito. Tá, agora vai. Depois, gente, se a gente sair algemado, a culpa não é minha, do eu João. Topo, ah, eu topo. Tá, tá. A canção I Wanna Do Something Freaky, que a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco, ela basicamente tá dizendo o seguinte: eu quero fazer algo assim, alguma aberração contigo. Algo assim bizarro contigo. Né? Infelizmente, na letra, ele fica só falando, né, que ele tá cheio de amor pra dar, mas ele não especifica. Graças a Deus. Senão a canção certamente não teria sido nem, imagina só, em 75 não teria sido nem liberada. Mas, olha, João, uma coisa, não acha essa voz dele que lembra um pouquinho o David Ruffin? Muito. Um pouquinho de Marvin Gaye? Muito, né? Muito, muito. Eu me lembro que quando eu ouvi essa canção a primeira vez, há uns anos, eu pensei, bah, parece um pouquinho Ain't Too Proud to Beg, que a gente gosta dos Temptations. Sim. Né? Pois é, esse cantor, o nome dele de batismo é O-T-H-A, Otha. Otha Leon Haywood, ele nasceu em Houston, no Texas, em 1942. Aos 4 anos de idade, ele já tocava um pouco de piano. Com 21 anos, ele já era tecladista oficial do lendário Sam Cooke. E em 75, eu falei, ele fez essa canção, que vai vir daqui a pouco um trechinho, que é Funk Disco, I Wanna Do Something Freaky To You, que alcançou a lista das 20 mais tocadas nos Estados Unidos. Uma letra cheia de malícia, ela toca na trilha sonora daquele filme com o Steven Seagal, Marcado para a Morte. que até é coestrelado por um ator que eu adoro, o Keith David, que normalmente é coadjuvante. Ele também, vale dizer, João, um pouco antes, em 81, ele coescreveu com Cal Calton, o cantor do Kung Fu Fighting, uma canção chamada She's a Bad Mama Jama, que também fez bastante sucesso. Né? Ele pode ser ouvido também o Leon Haywood na trilha sonora do filme Baby Boy, no Brasil, O Rei da Rua, e também O Parto de Viagem, que era com Robert Downey Jr. Ele morreu de causas naturais aos 74 anos e faz mais ou menos 4 anos. Então, querido, vamos pro I Wanna Do Something Freaky To You. Vamos lá. A da música deve ser Sylvia Robson, que depois gravou o Pillow Talk. Ah, querido, eu não tinha pensado nisso. Pegada, claro. E olha, cá pra nós, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que se a pessoa ouvir essa canção 6 vezes seguidas e for mulher e tiver fértil, diz que sai grávida, porque vou te contar. Eu também acho, é que o nem... O climão já sentiu, né? É, que nem... 75, I Wanna Do Something Freaky To You. Mas lembra muito, querido, a Sylvia. Hã? Perdão, que lembra é? Muito a Sylvia Robson. É, lembra mesmo, lembra mesmo. É, e eu acho ela bem legal até. Com, eu gosto, eu gosto. Ela se apresentava com um bonezão, com enterrado na cabeça, bem legal. Querido, vamos para os anos 70, então, vambora, por favor? Now gosto muito dela e gosto muito dessa música também. Ah, que legal, que, pois é, a gente tá nos anos 70, essa cantora, o nome de batismo, Mary McDonald McLaughlin Laurie, o nome artístico Lulu, né? Essa canção de 79, eu acho uma injustiça, não fez sucesso. Também a gente acho. Antes, né, tocou uma disco, umas assim, mas bem lounge, né, bem sexual. Essa é bem mais dançante, tem até uma pegadinha, assim, eu acho, até, João, sabe de quem? Um pouquinho, Tina Charles. Sem né? O agudão aquele da Tina Charles, mas parece um pouquinho aquela, né, aquela pegada quase, quase juvenil, assim. A Lulu, né, essa canção de 79, o nome é Love the Sweetest Mistake, amor seria, tipo assim, o amor é o erro mais fácil de se lidar com, o amor é o erro mais doce, o erro mais passável, né, digamos assim. Essa canção de 79, o maior sucesso dela, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, obviamente é meio que chovendo molhado, mas obviamente é To Sir With Love, né, ao mestre com carinho, aquele filme maravilhoso. Ela, por exemplo, até está como atriz no filme, sobre os alunos meio problemáticos, com o grande Sidney Poitier de professor. E o filme, a canção que a gente vai ver daqui a pouquinho, foi feito para esse filme, que é de, o filme é de 67. No caso, ela nasceu em 1948, em Glasgow, na Escócia, 71 anos, foi a primeira britânica a cantar em país comunista, no caso foi em 66, na Polônia. Em 74 ela cantou uma canção até considerada das piores da saga de James Bond. Eu gosto, acho que tu também, né, João? The Man of the Golden Gun. Gosto, mas, mesmo, gosto, mas é, gosto. Assim, é inacreditável como essa canção pegaram no pé, assim, como, eu acho até uma canção bem interessante, bem swinging 60s. Ela, obviamente, como eu citei antes, fez a canção do Almestre com carinho, né, do To Sir With Love. E vale dizer que em 2000 ela recebeu a Order of British Empire. Então ela é Lady. Como tem o Sir lá, ela é Lady Lulu, ou Lady Mary McDonald McLaughlin Laurie. Ela foi casada com o grande Maurice Gibb, falecido, né, dos Bee Gees, de 69 até 75. E o interessante também é que 3 escocesas já cantaram temas de Bond, né? A Lulu, China Easton. É, a grande China Easton, por, nossa. E a Shirley Manson, que fez, que é do grupo aquele Garbage, da trilha sonora do The World Is Not Enough, O Mundo Não É Bastante. Ela pode ser escutada, a Lulu, em cerca de trilhas de 40 filmes, incluindo A Máquina de Fazer Milhões, no, e também no filme Os Piratas do Rock, e também numa série, né, aquela série mais ou menos recente, coprodução do Mick Jagger, feita para TV com o Martin Scorsese, Vinyl, ou Vinil. Né? E como eu falei, condecorado com a Ordem do Império Britânico em 2000. Querido, vamos tocar um trechinho, por favor. Vamos lá. Que tiver uma olhada, mas, não, não, mas precisa. Uma obra-prima essa canção, né? É fantástico. É maravilha. Então. Querida, vamos então para os anos 80, década de 80, por favor. Esse cara, eu sei que gosta também, o grupo dele. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Vamos, vamos sim. Por favor. Nós vamos falar muito. You could show me all the mystery hiding in your eyes. Marco Antônio, você estava falando das três escocesas, né? Isso. E nós temos também uma galesa, nascida no país de Gales, que emplacou duas músicas, James Bond contra Goldfinger e Diamonds Are Forever, Goldfinger, Diamonds Are Forever e Moonrocker. É a... Sim, mas eu citei que ele da China Houston. Não. Shirley Bassey. Desculpa, peraí. Eu falei, que vergonha, mas claro, por favor, te juro, eu falei uma pensando na outra, claro, a Shirley Bassey é galesa, obviamente, é a pessoa que mais cantou canções, né, como tu falasse, Goldfinger, Moonraker, né, com aquelas cenas do Brasil até. E Diamonds Are Forever. E Diamonds Are Forever, exatamente. E a China Easton tem, obviamente, uma canção, e a China Easton, vale dizer que foi a única que apareceu nos créditos cantando, né? No For Your Eyes Only, né? Até eu que sou mais bobo, né? Até eu que sou mais bobo, punha ela nos créditos, né? Concordo. Gente, assim, ó, só pra dizer, um amigo que ouve o programa, Wilson Takeda, de Bauru, escreveu pra mim, assim, enquanto tocava essa canção, poxa, parece Pacas The Cars, mas eu conheço de cor e salteado The Cars e não tem nenhuma canção... que essa canção não é do The Cars. Pois é, mas ele não errou muito, porque essa canção é do Rick Ocasek, que era o líder do The Cars. Exatamente. Na carreira solo, né, dele. Então a pegada é parecida. O nome dessa canção, Prove, né, ou seja, Prove. Prove que você me ama, que você me idolatra, essas coisas todas. Prove. Pois é. O sucesso da carreira solo dele, que foi líder do The Cars, grupo maravilhoso, a gente vai ver um trechinho, Emotion in Motion, que é uma canção linda, quer dizer, basicamente, emoção em movimento, né, é uma canção de 86, essa que a gente ouviu, de 82, super desconhecida. Ele nasceu em Baltimore, Maryland, e faleceu há quase um ano, aos 75 anos, tinha problemas crônicos no sistema cardiovascular. A guitarra que vocês ouviram, né, é do grande Roland Orzabal, quem? O líder do Tears for Fears. O Greg Hawkes, que era tecladista do The Cars, tocou também nesse disco solo, ou seja, eles se separaram como banda, mas não ficaram inimigos. A banda The Cars, né, começou em Boston, em 76, e se separou em 88, e, por sinal, o Greg Hawkes da banda e o Elliot Easton, que eram da banda The Cars, depois se juntaram, sabe, a quem, João? Vai cair duro, né? Ao Todd Rundgren, em 2005, e fizeram shows com o nome The New Cars, tá? Que era basicamente o quê? Era covers, né, interpretações covers do The Cars, com também canções solo do Todd. Né? Olha só, não, falando sério, gente, amanhã eu e o Jorge vai descobrir, qualquer hora, sabe o quê? Uma canção de forró do interior da Paraíba que o Todd Rundgren tem a mão. E gravada pela banda Calypso. Opa, calma que ele tem bom gosto. Pois é, os teclados, né, dessa canção, na minha opinião, lembra até um pouquinho aquele Kraftwerk misturado com um pouco de George Moroder. Que eu posso dizer? O Rick Ocasek, super magrelo, né, e com 20 anos já estava com 1,93m. Né, só que casou apenas com aquela lindíssima polonesa Paulina Poriskova, modelo, né, e atriz, até o pessoal até dizia que não ia durar nada, mas ficaram vários anos casados, tem dois filhos e só não estão mais casados porque ele, né, infelizmente, faleceu. Ele até tem muito meme na internet se mostrando assim, que, né, tipo assim, gente, não fique deprimido que o amor existe. Eles colocam a foto do Rico Kazek com a Paulina Poriskova. Pois é, sacanagem, né? A gente não tem muito o que fazer. Mas de qualquer forma, o que eu posso falar do Rico Kazek? Né, a voz dele pode ser ouvida na trilha sonora de filmes como Fantasmas de Marte, 2001, também em Drive, né, um mega hit de 84, que eu gosto bastante. Também ele pode ser ouvido em Picadinho Estudantis, O Último Americano Virgem, e na série Duro na Queda, com o grande Lee Majors. Querido, vamos tocar um pouquinho do... Vamos, mas antes me diga uma coisa. Fantasmas em Marte, não tinha aquela negra que... Pam Grier, exatamente. Isso. Fantasmas em Marte. Não, eu gosto para Pacas do John Carpenter. Não é, na minha opinião, é o melhor filme dele. Não sei se lembra, é aquele lance do trem, que eles estão num planeta, que é a Natasha Henstridge. Você lembra? Lembro. E os marcianos todos lembram, parece o Marilyn Manson. Sim. Eles têm um monte de piercing na cara. Sim. Bizarro. O filme eu acho mais ou menos, mas podia ser melhor do que a gente espera, né, normalmente, do John Carpenter. Mas, querido, vamos lá, então. Vamos lá. Emotion in Motion, por favor. você. É, Marco Antônio. Essa é linda, né, querido? Muito. E você disse que o amor existe por causa deles, né? Tem uma outra que me acabaram de me mandar. Qual, duas. Qual? Se você acha que o que te dá alegria, felicidade, te faz respirar fundo é o amor, esqueça, é o oxigênio. E cá pra nós, isso é campeão de tudo, João. É. Não era mentira, né? Não. Agora mentira. Tem uma outra muito boa aqui também, viu? O que te liberta não é o amor. O nome disso é Alvará de Soltura. Alvará de Soltura. Tá. Essa eu já conhecia. Eu me lembro, eu acho que eu vi um meme disso há, eu acho que há uns meses. Eu me lembro que eu fiquei rindo uns 5 minutos. Querido, assim, ó, muito obrigado pelo segunda... Até segunda que vem, então? Até segunda e parabéns mais uma vez a você, Marco Antônio. Você pô, obrigado, é um cara querido, fantástico. Valeu pelo espaço de novo. Fantástico. Um grande abraço a todos, gente. Obrigado, Rogério, João. Olha, e aos ouvintes. É um grande show abraço. Time tchau. E nós que te agradecemos. Tchau, Marco Antônio. Obrigado, querido, de novo. Tchau. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Brazinha do Espaço Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.